Sociedade Monte Alegre Limitada. ZYJ 225, 1450 kHz. Ondas médias. E Rádio Sociedade Monte Alegre Limitada. A Rádio Capital do Papel, som em frequência modulada, ZYD 366, 92,9 MHz estéreo.